faça uma mãe chorar. Não faça uma mãe chorar. Não faça uma mãe chorar. Deixe Jesus te salvar. Mano, vou te dizer que é triste ver meus camaradas desandando e nada poder fazer a não ser rezar. Pedi pra Deus pra que nada aconteça. Deus que me livre de te encontrar em alguma quebrada com tiro na cabeça. É por isso que eu peço que permaneça sempre assim. Distante dos sangues ruins, só querem ver o seu fim. Pessoas que estão dominadas pela ambição. Dinheiro na mão, corpo no chão, conclusão, meu irmão. Altas alternativas, valorize sua vida. O crime não é a saída. Aí maluco, se liga que essa ideia é de mano pra mano. Não quero vê-lo caído no chão com o corpo sangrando. Os seus amigos olhando a sua mãe gritando por justiça. Quem morre na mão da polícia não tem direito à perícia. Mano, realmente é incrível. Na maré do crime alguns passaram do nível. Suborno, transtorno, raramente existe o retorno. Perseguição insistente, o medo dominando sua mente. Adrenalina milhão. Este modo de vida não foi feito pra você, sangue mão. Pense muito bem, saia do crime. Se envolveram nessa, coisas iguais a minha. Vocês estão embaixo da terra. Pra alegria de uns, tristeza de outros. Lágrima no rosto, desgosto que mãe se sente feliz ao ver o seu filho morto sem proteção nas ruas. E as pessoas com criaturas na intenção de interromper a minha vida e a sua. Então escute, amigo, atenção no que eu digo. Nas ruas está o perigo, pois toda vida de bandido acaba em dado tiros. O papo é de preto pra feito, se liga, parceiro. Em tudo que eu tenho a dizer pra você, tive que crescer, portanto não quero vê-lo morrer. Na mão da polícia, não seja um suicida. Se agiliza, ei maluco, se liga antes que a fada venha e põe um fim em sua mano. Pense muito bem, saia do crime. Crime que só te ensina a matar. Que só te ensina a matar. Não pense muito bem, saia do crime. Crime. Não faça uma mãe chorar. Não faça uma mãe chorar. Irmão, está em suas mãos continuar ou não na função. A ideia foi dada, espero que surta um bom efeito. O cara deseja jamais encontrado sem vida jogada, com a quebrada, todo estourado na bala, com sangue ressecado por sobre a calçada, deixando a triste lembrança no passado. Não sei se valeu o recado, acredito naquele ditado, malandro demais vai pro saco. Tem os dias contados, você tá ligado. Então tire da mente que ser criminoso tem suas vantagens, pois na verdade eu sei, você sabe, vida do crime é tiro grátis. É preciso ter opinião e dar ouvidos à voz da razão. Então se toque, quem fala é voz, seu mano de atitude. O crime não me ilude, sou rude, não me deixe mover, pois o final da história já posso até prever. Pra sobreviver é preciso ter bom proceder. Mano, pense muito bem, saia do crime. Crime que só te ensina a matar. Que só te ensina a matar. Mano, pense muito bem, saia do crime. Crime. Não faça uma mãe chorar. Não faça uma mãe chorar. É só um toque, mano, não me leva mal. Não quero ter que relatar sobre o seu trágico final. Esse é o crime que te reprime. Não permita que ele te domine. Mano, raciocine e olha seu redor. Não deixe que o sonho de sua mãe se transforme em pó. Que merda, a violência prolifera de segunda a segunda. Algum elo se quebra, um tiro no escuro. Mas de sangue no muro em menos de um minuto. É constatado outra senhora de luto. Que absurdo, fico puto, mas fazer o que, tia? Se conselho adianta, o seu filho vivo estaria. Pra quem sabe um dia a periferia vive em harmonia. Melhoria, traga novas opções de vida. Sou caçador, estou na diva. Isso aqui não é filme, não existe dublê. Mano, pense muito bem, saia do crime. Crime que só te ensina a matar. Que só te ensina a matar. Mano, pense muito bem, saia do crime. Crime, não faça uma mãe chorar. Na salvar.